uma canção que vai direto no coração de cada um dos vaqueiros. Oh, minha metamorfose, vamos embora. Viva os nonatos, vamos embora. Me deparei, por coincidência, com você na rua. Como te perdeu-se no mundo da lua, depois de centenas de decepções. Feito uma ave que saiu do bando, que ficou sem ninho, igual uma rosa que virou espinho na metamorfose das desilusões. Nossa conversa não passou de um oi, como vai você? Que além das surpresas não tinha porquê. Sorri do presente, a dor do passado. Nos vendo juntos, deu pra perceber que eu feliz estou. Você foi um vento de amor que passou, não deixou nem marcas para se lembrar. Para os meus olhos, você já não tem mais aquela aparência. Rosto bem cuidado, pele com essência, e o poder na mão de me ter a seus pés. Sua arrogância foi pela idade substituída. No diagnóstico feito pela vida, você em 2 anos envelheceu 10. Pouco juízo, falta de conselhos, muita vaidade, dispensando tantas oportunidades. Hoje você vive sozinha e carente. Segunda chance, depois dessa idade, é um presente raro. O mundo não poupa, o tempo cobra é caro. Não perdoa juros, nem dá prazo a gente. Oh, canção é maravilhosa, boa! Oh, musicão! Oh, meu vaqueiro, vamos embora, coisa linda! Netinho do forró, o vaqueiro cantador. Para os meus olhos, você já não tem mais aquela aparência. Rosto bem cuidado, pele com essência, e o poder na mão de me ter a seus pés. Sua arrogância foi pela idade substituída. No diagnóstico feito pela vida, você em 2 anos envelheceu 10. Pouco juízo, falta de conselhos, muita vaidade, dispensando tantas oportunidades. Hoje você vive sozinha e carente. Segunda chance, depois dessa idade, é um presente raro. O mundo não poupa, o tempo cobra é caro. Não perdoa juros, nem dá prazo a gente. É pra se arrombar, musicão, negão!